de energia. Depois daquela última noite da minha mente, tu não sai por nada. Nossas fotos antigas ainda tão na minha galeria, mesmo nós não dando certo, gata. Te comprei Van Cleef, tratamento VIP, a melhor suíte com a vista da praia. Ligar o Netflix, deitar pra ver um filme. Separei aquela espécie que sempre te acalma. Diz que tá com saudade, quando bate a vontade. Baby, eu tava no after, ela mandou mensagem. Conheço seu defeito e seus detalhes incríveis. Sei que nós vivemos momentos inesquecíveis. Sem voz, de madrugada vi teu story. Tô toda arrumada e gostosa. Vem por cima de mim, a melhor que eu já vi. Sente a boa. Troca de energia. Depois daquela última noite da minha mente, tu não sai por nada. Nossas fotos antigas ainda tão na minha galeria, mesmo nós não dando certo, gato. Te comprei Van Cleef, tratamento VIP, a melhor suíte com a vista da praia. Ligar o Netflix, deitar pra ver um filme. Separei aquela espécie que sempre te acalma. Nossa vibe combina, quero você por cima. Apertei aquela flor que sempre te alucina. Tesão e adrenalina, amor e putaria. Na cama nossos corpos estão em sintonia. Transando em frente ao espelho, debaixo do chuveiro. Dentro do cisne negro, não tem hora nem lugar. Digo foda-se pro mundo, os feitos um pro outro. Se depender de mim, nada entre nós vai mudar. Caminho sem volta. De madrugada vi teu story, toda arrumada e gostosa. Vem por cima de mim, a melhor que eu já vi. Sente a boa. Te comprei Van Cleef, tratamento VIP, a melhor suíte com a vista da praia. Ligar o Netflix, deitar pra ver um filme. Separei aquela espécie que sempre te apanha. Vibe sem voz.